Que maravilhosas palavras, Bea. É isso tudo, gente. Perfeito. Nós todos aqui aparentemente separados, né? Aparentemente com um corpo, e a Bea trouxe vários corpos, né? Físico, astral, mental, búdico. Aparentemente assim, energeticamente assim. Tudo isso nos mostra cientificamente, espiritualmente, que nós todos somos um só, com os animais, com as plantas e tudo isso. Então, nesse campo energético, hoje aqui, por exemplo, nós formamos um campo só, com uma intenção que é de melhoramento, que é de perdão, que é de amor, que é de um encontro com o seu guia, com o seu anjo, mas algo nos une nesse campo energético, como se fosse uma piscina, né? E a gente troca energias aqui hoje. Eu lembro muito da explicação dos vasos comunicantes, né? Então, pode ser que o colega ao lado esteja com a energia um pouquinho fraca, passou um dia agitado por escolha de alguns hábitos, às vezes conscientes, outros não, né? Tomara que a gente tenha todos esses da listinha. Ou que a gente faça um ou dois, né? Da caminhada, do sorriso, do agradecimento. Todos eles, de alguma forma, mantêm, nos dão essa saúde energética, né? Nós somos seres materiais aqui transitórios, mas há muito que crescer, muito aprendizado e muito que compartilhar. A gente precisa manter essa energia boa, acesa, para nos melhorar. Gosto muito desse tema e ele é espiritual, mas também é científico, como ela trouxe. E assisti um vídeo, por isso comentei com o Mick sobre esse tema. Existe um alemão, Sheldon Rupert, talvez eu não pronuncie corretamente. E ele estudou os campos energéticos na natureza, um cientista, né? E ele colocou que são como os bandos de pássaros, as manadas, todo o agrupamento animal e vegetal, as folhagens, como elas se alimentam nas raízes, e explicou que tudo isso, que nós estamos integrados, às vezes o ser humano se coloca distante, né, da natureza, então o animal e a planta e o ser humano, mas todos nós, nesse campo vibracional, precisamos estar conscientes de que ele existe, que nós interagimos positiva e negativamente com ele. E se a gente estiver conectado, seria só seguir o fluxo. Seria deixar a correnteza, seguir a intuição. Aí a gente fala de sensibilidade, de mediunidade, né? Na verdade, é uma consciência desse campo. E hoje, que bom que a gente está mais consciente, né? De que, ai, me senti cansado com aquela pessoa, ou me senti animado com ela. Mas o que, que a gente está fazendo com toda essa consciência? Ou a gente continua inconsciente e levando assim, sabe? Sem tomar um norte, com todo esse conhecimento, com toda essa percepção. O que, que a gente está fazendo? A gente continua nos alimentando, prejudicando o nosso aparelho físico, a gente continua alimentando pensamentos ruins que nos consomem, a gente continua julgando. Então, que a gente se aproprie desse conhecimento e haja nessa natureza, nesse campo energético que nós estamos inseridos. Ele traz uma pesquisa que eu também achei bem interessante, os corpos morfogenéticos ele traz. Nessas pesquisas ele fez campos eletromagnéticos, que são ímãs, esferas de ímãs, que se agrupam e se repelem conforme uma energia, né, uma carga de magnética. Depois ele fez testes com as pessoas, de que eram a irradiação, né, por exemplo, que a pessoa é vista, o passe, é colocado a mão e aquela intenção energética para limpar, para se energizar, né? Então, ele viu que isso dava resultado. No direcionamento com o nome da pessoa, também é um endereçamento de campo vibracional. Cientistas. Endereçava uma energia, uma intenção para aquele nome e chegava na pessoa. Então, se os cientistas trazem isso, né? De novo, a gente que tem essa espiritualidade ou que está nessa casa espírita, mais ainda. Eu tive uma experiência em, faz 5 ou 6 anos, que é campo energético, não é nada de mediunidade ou sensibilidade, eu entendi como campo energético. Eu estava no banheiro, no meu trabalho, fui correndo para o banheiro, automaticamente com a mente pensando lá em outras coisas que eu tinha que fazer, e entrou alguém no banheiro também, né? Eu com a porta fechada, disse, ah, entrou um homem aqui, eu acho que eu entrei no banheiro do homem. Pensei na minha mente automática. Aí eu olhei e disse, não, peraí aqui, é o banheiro das mulheres, eu entrei no banheiro certo. Saí, tinha minha colega de trabalho, estava grávida. Disse, ah, oi Cláudia, tá, tudo bem, saí. Uma semana depois, ela disse que era um menino. Na hora, eu lembrei da sensação que eu tive de estar no banheiro e sentir a energia masculina. Eu disse, gente, como isso é campo mesmo, né? Não é mediunidade, não foi um espírito que me disse que eu... Mas eu senti isso, que era uma energia masculina. Tanto que no automático, sem pensar, esse campo energético, ou essas trocas que a gente faz, é muito aqui, não é racional. É em todo. E quem se dá conta de pedir, né, para o outro, de sentir o outro? De entender que existe esse campo e toda essa troca de energia, de comunicação, a gente não assimila e não vive como se isso não existisse. Então fica um convite para a gente perceber essa troca de energia, fazer algo com isso, algo positivo, né? Pedir como colega ou perceber como o colega tá, quem sabe doar uma energia lá nas irradiações, nos permitir alimentar esse campo energético físico, espiritual. A Bea trouxe dicas práticas excelentes. Todas as que eu tinha colocado do livro do Poder do Agora, ela trouxe. As caminhadas, a questão do contato com a natureza, o agradecimento, né? Essas sensações todas que a gente cultiva, é tudo descarga energética, é tudo uma produção de energia. E a gente precisa desmistificar aquela coisa de botar responsabilidade no outro. Aí a gente chama a responsabilidade para nós. Se existe essa energia, a gente troca essa energia. O que eu faço com ela? Não é o obsessor, não é o vizinho. Em qual se eu posso escolher do que me alimentar fisicamente, espiritualmente, do que eu vou me alimentar? Que energia que eu vou produzir para que nós, enquanto humanidade, a gente se eleve. É esse o convite. Acho que a Bea falou assim tudo. E gostei muito desse tema. E convido que a gente pratique alguns itens. Não precisa ser todos, porque eu acho que é bem... Mas se a gente conseguir colocar 2 ou 3 na nossa rotina, com certeza a nossa energia vai melhorar. E a gente vai poder, quem sabe, ajudar quem está com a energia aí. Não muito legal.